você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta diretamente com Deus. Neste momento de fé e reflexão, convidamos você a nos unir em oração. Agora, na Vox Gospel. Momento de oração com o pastor Messias Anacleto Rosa. Nosso coração está inquieto e oramos nos lembrando das palavras: Senhor, tu nos criaste para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansa em ti. Então, clamamos agora e te pedimos mesmo: descansa-nos em ti, guarda-nos da nossa agitação e correria e ajuda-nos a encontrarmos em Jesus o nosso descanso. É em nome dele que oramos. Amém. Continue na sintonia. Já, já. Vamos tocar a sua música. Vox Gospel. Rádio Vox Gospel FM informa a hora certa. 10:06. De segunda a sexta, das 11:30 às 17:30, você ouve Tarde da Vox. Prêmios, os melhores louvores e a palavra de Deus com Rosângela Leite. De segunda a sexta, Tarde da Vox. De norte a sul do país. De norte a sul do país. Nossa rede de emissoras de rádio Vox Gospel leva a palavra de Deus, música e inspiração para milhares de lares. São várias estações unidas para fortalecer a sua fé. Em qualquer lugar, a qualquer hora, você pode sintonizar uma mensagem de paz, alegria e esperança. Sintonize Vox Gospel e faça parte de uma grande família de fé. Está bem. Você está na Vox Gospel, abençoando vidas. Sua rede missionária. O sucesso está de volta. Every time you close. Circles for eyes, nightmares within your mind. I can fight off the danger out here, but only hold your hand to fight off the fear. I don't possess the power to drive off the darkness that's haunting you. Every time you close your eyes, all the veins and cries, it's just the dark mirage. Don't believe the lie, all it ever was, it's just the dark mirage. Yeah, yeah. Imagine the tears you cry, holding you for dear life. I can bring you to safety and light, but I can't touch your mind and the Mais feliz em nossa companhia, a sua rádio Vox Gospel. Você gosta de ouvir? Compartilhe nossa rádio para seus contatos e em sua rede social. Vox Vox Gospel. Você está sintonizado na estação que transforma cada momento em música. Estamos sempre com você. Sua rede missionária. Only abençoando vidas. Aqui, aqui, a música ganha vida. Ganha vida. Esta é a sua estação. A sua rádio, do seu jeito. Vox Gospel. Com todo meu coração. Palavra Vox. Palavra Vox. Com o pastor Alcides Rodrigues. Jesus disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:9. Acesse o nosso site voxgospelfm.com. Rádio Vox Gospel FM informa a hora certa. 10:25. Tocamos tudo o que você gosta de ouvir. Aumente o volume. Curta a nossa programação. Vamos tocar a sua música. Você muito mais feliz em nossa companhia. Já estive por aqui, eu conheço este lugar. A sua rádio, do seu jeito. Vox Gospel. Mais música pra você. Você está bem, você está na Vox Gospel, abençoando vidas, sua rede missionária. O sucesso está. Do seu coração. Aqui é muito mais música. Vox Gospel. Você tá cansado. Seus pés já doem, falta o vigor pra continuar. Corpo cansado, frente cansada, tá no deserto. Pra trás é Egito, pra trás é passado. Você não volta nunca mais. Tá tão cansado, tá pedindo arrego, já não consegue mais. Aguenta mais um pouco, que eu sou o teu socorro. Eu chego na hora certa e faço de você bem mais que o vencedor. Eu te dou forças pra continuar e mais coragem pra pagar pra ver. Eu sou o Senhor que fez o céu e o mar. Tô com você. Eu tenho um rio pra você passar e mais batalhas pra poder vencer. Se for preciso, eu paro o chão, eu mudo tudo. Tô com você. Aguenta mais um pouco, que eu sou o teu socorro. Chego na hora certa e faço de você bem mais que um vencedor. Abençoando vidas. Vox Gospel. Você está na rede de rádio Vox Gospel, sua rede missionária. tantas emoções humanas, eu sou falho demais, eu sou falho, pai. No espelho posso disfarçar, it's greater than this storm. can make it. 'Cause it was your voice that I heard. So I'm stepping out, I'm stepping out on your word. This is how you walk on water. One foot. Come on, show it. Out on your word, I'm stepping out on your word. I'm stepping out on your word. I'm stepping out on your word. Tinonim, pense nisso. Você já teve tempo para Deus hoje? Essa é uma pergunta inquietante, pois sei que muitos ficam diante dela sem resposta. Para muitos, tempo para Deus se resume no fato de ir à igreja, ler a Bíblia, orar, enfim. Claro que de alguma forma isso tem a ver com tempo para Deus. Mas acima disso, viver tendo tempo para Deus é tendo Ele mesmo em primeiro lugar. É ainda viver dizendo, se Deus quiser, é confiar nele. Conheço um homem que imita Elvis Presley, um chamado Cover. Sabe tudo de Elvis, até sobre a pasta dental que Elvis usava. É, muita gente ignora Deus pelo fato de não querer saber nada sobre ele. Acha que ele se resume em religião, igreja, pastores, padres, bíblias, enfim. Não, não, não, é muito mais. Jesus veio a esse mundo para ser o caminho que nos leva a Deus. E somente tendo tempo, investindo nossa vida, nós vamos conhecer e saber o quanto ele é real, nos ama e deseja o melhor para nós em todas as áreas. Mas cada um deve tomar a decisão sobre a distância que deseja ficar de Deus. Então, tenha tempo para Deus, pois viver tendo tempo para Deus é viver ganhando tempo. Ei, que Deus continue abençoando sua vida. Amém. Você ouviu com o pastor Wilson Tinonim. Pense nisso. As melhores promoções, as melhores músicas, você ouve aqui. Continue na sintonia. Vox Gospel. Rádio Vox Gospel FM informa a hora certa. 10:45. Padrão de qualidade. Padrão de qualidade. duas músicas, você escolhe a sua preferida. E a mais votada, você ouve inteirinha na programação da Vox, em várias edições diárias. Abençoando vidas. Sua rede missionária. O Brasil todo ligado na Vox Gospel. Vox Gospel. Um show de rádio. When you look at yourself, tell me what do you see? The many small imperfections or what's underneath? Do you know who you are? Aceita perder. São fases como de um profeta que orava e Deus respondia. Mas quando a pressão aumentou, Elias por morte clamou. Tem horas que a gente quer fuga, se esquece que Deus é abrigo. E mesmo assim ele te esconde, só pra te manter protegido. Envia quem menos espera pra te entregar o sustento. Por isso levanta e anda, tá chegando o melhor momento. Deixa passar o vento, terremoto e fogo. Deus virá ao teu encontro como um brise além. Siga, contempla o pão que desceu, prossiga. sete mil que não sei dobrar. Você não viu mais eles adorar. Você não está sozinho. Ah, 7 mil que não se dobraram. Você não viu, mas eles adoraram. Oh, glória! Você não está sozinho. Você não está sozinho, não! Ah, 7 mil que não se dobraram. Você não viu, mas eles adoraram. Você não está sozinho. Ah, 7 mil que não se dobraram. Você não viu, mas eles adoraram. Você não está sozinho. Você muito mais feliz em nossa companhia. A sua rádio. Vox Gospel. Whatever I face, whatever the fear, whatever the cost, you always draw near. Whatever the pain, whatever may come, whatever may fall, your love overcomes. Your love overcomes. I will call upon you. Whatever I face, you are with me. I will fall on my knees. For every heartbreak, you will hold me. Shout for tudo podes. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrará. Mais som, muito mais música. Rádio Vox Gospel FM informa a hora certa. 11:03. You're listening to the number one. It's just a friend. A rádio oficial do seu coração. Number one. Satellite hit music station. Station. Brasil. Everybody knows who's the number one station in Brazil. Let your kingdom come. Norte a sul do país. De norte a sul do país. Nossa rede de emissoras de rádio Vox Gospel leva a palavra de Deus, música e inspiração para milhares de lares. São várias estações unidas para fortalecer a sua fé. Em qualquer lugar, a qualquer hora, você pode sintonizar uma mensagem de paz, alegria e esperança. Sintonize Vox Gospel. Faça parte de uma grande família de fé. Participe com a gente. A melhor programação gospel. Com as melhores músicas, informação, prêmios e a palavra de Deus. Vox Gospel FM, sua rede missionária. A rádio do seu coração. If this life has anything to gain at all, I'll count a loss if I can't hear you. Feel you, 'cause I need you. Can't walk this earth alone. I recognize I'm not my own. So before I fall, I need to hear you. Feel you as I live to raise my voice in you alone. With every breath I take, with every heartbeat, sunrise or the moonlights in a dark street. Every glance, every dance, every note of a song. It's all a gift undeserved that I shouldn't have known. Every day that I lie, every moment I covet. I'm deserving to die, I'm just earning your judgment. Without the cross, there's only condemnation. If Jesus wasn't executed, there's no celebration. So in times that are good, in times that are bad, for any times that I've had it all, I will be glad. And I will boast in the cross, I'll boast in my pains. I will boast in the sunshine, boast in his rain. What's my life if it's not praising you? Another dollar in my bank account of vain pursuit. I do not count my life as any value or precious at all. Let me finish my race, let me answer my call. But it is, we swear. Think we holding our own, just a fistful of air. God has never been obligated to give us life. If we fought for our rights, we'd be in hell tonight. Mere sinners owe nothing but a fierce hand. We never loved him, we pushed away his pierced hands. I rejected his love, grace, kindness, and mercy. Dying of thirst, yet willing to die thirsty. Eternally worthy, how could I live for less? Patiently, you turn my heart away from selfishness. I volunteer for your sanctifying surgery. I know the Spirit's purging me of everything that's hurting me. Remove the veil from my darkened eyes. So now every morning I open your word to see the sunrise. I hope in nothing, boasting nothing, only in your suffering. I live to show you glory. I'm está ouvindo a rádio do seu coração. Aqui é muito mais música. Vox Gospel.